Jesus está aqui. Vivo. A morte não o deteve ali. Ressuscitou. Por que duvidar se ele está aqui? Vivo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está. Será que você precisa vê-lo crucificado e o sangue derramado? Será que você precisa tocar suas feridas, ver o lado furado? Está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está. Precisa vê-lo crucificado e o sangue derramado. Será que você precisa tocar suas feridas, ver o lado furado? Está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui.